branca e radiante, vai a noiva. Logo a seguir, o noivo amado. Quando se unirem os corações, vão destruir-me as ilusões. Aos pés do altar está chorando, todos dirão que é de alegria. Dentro sua alma está gritando Ave Maria. Chorará também ao dizer o sim, e ao beijar a cruz pedirá o perdão. E eu sei, esquecer não poderia, que era eu e não ele a quem queria. Aos pés do altar está chorando, todos dirão que é de alegria. Dentro sua alma está gritando Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.